pessoas! Chegamos ao nosso primeiro episódio de 2020. Estávamos com saudades de vocês, né, gente? Estávamos. É, isso aí. E bem, hoje a gente reuniu a equipe completa aqui para falar das nossas maiores expectativas de 2020. E os que não são tão expectativos. Não são muitas. Tem algumas, vai. Vamos ver se supera 2019. Isso é chato. Acho meio difícil. Veremos. E estou aqui então com o Felipe. Oi, Felipe. Olá, Sil. E aí, galera. Feliz ano novo para todos. E eu não estou botando muita expectativa em 2020, não. Acho que... Sei não. Vamos ver. Temos o Ivo aqui também. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Infernautas. Boa noite não, né? Para os Infernautas a gente não sabe, mas é muito bom estar de volta. Eu também tomei que como Felipe, talvez uma expectativa um pouco baixa, mas tem muita coisa interessante. Eu acho que talvez não seja tão bom quanto foi 2019, mas tem coisa boa por aí e coisa ruim também. Essa é a expectativa. Tô com a Lu. Oi, Lu. Oi, CEO Infernautas. Feliz 2020, minha gente. Eu acho que esse ano será de decepções. Porque eu sempre acho que vai ser decepção, porque depois, se não é, eu fico felizinha, entendeu? Então eu prefiro começar pensando o negativo. Daí a gente trabalha com a positividade baixa depois. É, exato. Então acho isso, que é, assim, é uma boa tática. É, o que vier é lucro. E estou também com o Samuel. Oi, Samuel. Olá, Sil. Olá, Infernautas. E olha, gente, levando em consideração o que aconteceu em janeiro até agora, se o mundo não acabar até o final do ano, tá de boa. Que vier pro cinema é lucro. Estamos aí na expectativa, porque, sei lá, tá estranho. Vamos torcer, gente. Vai ficar tudo bem. Ou não. Ou não. Então, tem duas opções, né? Então, vamos torcer pela boa. Ah, veremos. Mas bom, sem maiores delongas, eu queria dividir então os lançamentos desse ano por trimestre. A gente vai começar pelo cinema mesmo. Depois a gente fala um pouquinho de séries e jogos, e os games do Samuel. Mas então queria começar, esse episódio tá saindo agora finzinho de janeiro. Janeiro não foi lá muito movimentado, né? Mas nesse primeiro trimestre a gente tem alguns lançamentos consideráveis, assim. Então hoje, 30 de janeiro, tá saindo Os Órfãos, que é a adaptação, mais uma adaptação do conto A Volta do Parafuso. A Cor que Caiu no Espaço saiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não tem previsão de chegar. Daí em fevereiro, no dia 13, a gente tem O Grito, que já não está trazendo muitas críticas interessantes, né? Como era de se esperar. No mesmo dia, A Ilha da Fantasia versão Blumhouse. Daí no dia 20, a gente tem Maria e João, O Conto das Bruxas, que é João e Maria. E ainda sem data, The Lodge, que é dos diretores de Boa Noite, Mamãe. E finalmente, em março, a gente começa com O Boneco do Mal 2 no dia 5, O Homem Invisível no dia 12, O Lugar Silencioso no dia 19 e, em uma data ainda indefinida, tem Sam Mould, que é um novo filme da A24. E aí, o que vocês acham desses lançamentos? Vamos começar. Eu acho que se dependesse de mim, a gente pulava março. Porque vamos falar sério. Boneco do Mal 2, O Homem Invisível e Um Lugar Silencioso 2, putz, no mesmo mês. Galera, socorro. Tudo que eu tenho gente, a dizer. Gente, não. Mas pera, eu vou defender. Eu estou ansiosa para ver O Homem Invisível. Eu também. Me julguem, tô mas... não, galera. Tô não. Vocês viram? Eles gastaram 1,2 milhões, parece 1,3, não lembro. 1, alguma coisa milhões, ou seja, foi um filme bem barato. Não investiram muito. Uhum. Mas tem a mocinha do The Handmaid's Tale, que eu gosto dela. Não esqueci o nome agora. É Elizabeth Moss. Exato. Elizabeth Moss, ela é muito boa. Pois vem é, pra sofrer então. De novo, né? Outro papel pra ela sofrer. É óbvio, né? É óbvio. Isso é claro. Mas eu estou ansiosa. Tô com... Não sei. Tô ansiosinha. Talvez eu me ferre depois, mas fiquei ansiosa. O interessante do Homem Invisível é que ele é um filme que fazia parte daquele projeto da Warner de fazer os filmes dos monstros, sim, né? E depois unificar eles tudo. Mas depois da péssima recepção do A Múmia, o remake com Tom Cruise... Eles desistiram dessa ideia, né? E transformaram em um filme solo mesmo. E acho que é a Blumhouse que está envolvida com o Homem Invisível. Sim, a Universal fez associação. Isso. E aí a Blumhouse pegou e disse, ó, vamos tacar uma história de suspense e terror aqui. Vai ser uma coisa de terror psicológico. E, cara, eu gostei muito do trailer. Eu tô muito empolgado com o Homem Invisível. Acho que eu desse primeiro trimestre é o que eu mais estou esperando. Assim. Olha... Sim. Eles cortaram, eu ouvi falar que no começo do projeto seria o Johnny Depp no papel, e cortaram, colocaram um isso, mais barato, a má recepção, né? E investiram mais na atriz, dele. Que no caso é a Elizabeth Moss. Então, eu tô ansiosa também, eu tô com um pensamento positivo pra minha cara. Mas não, vai dar bom. Esse vai dar bom. Eu acho que essas mudanças, assim... Porque tá, faz anos também, né, que anunciaram e aí já mudaram um monte de coisa. Isso nunca é, assim, muito positivo, né? Mas eu também tô esperando, sim. Principalmente pela Elizabeth Moss. Acho que vamos torcer, porque eu acho que vai ser bom, sim. O trailer já tem ela sendo jogada na parede. Falei, uma mulher que sofre, gente. Pessoa sofrida. Ela apanhava do marido antes dela sair. E daí ele volta. E aí ele volta invisível. E continua, gente, que pesadelo que é esse, pelo amor de Deus. Nossa, que morreu. É muito sofrimento uma pessoa só, olha. É tipo isso. Ai, que horror. Excelente. Né? O multiverso da Elizabeth Moss são só personagens que estão sempre se lascando. Ela tá precisando fazer uma comédia bem idiota, né? Aquela comédia aí, bem boba. Tadinha. Dá uma esparecida. Mas o pior é que ela faz bem, né? Tipo, ela é boa, cara. Então, é bom o papel. Tipo assim, não sei o que dizer. Agora, gente, Boneco do Mal 2. Qual a necessidade desse filme? Não, aí não, gente. Não, vocês viram o trailer? Nenhum. Gente, eu vi. Gente, ressuscitaram Kate Holmes. Ressuscitaram Kate Holmes, cara. Já começa aí. Sim. De cara com isso. Fugida da cientologia do marido, né? Fugiu e caiu no boneco do mal. Melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado lá. Gente, Márcio é um pouco temático, né? Mulheres sofridas. É verdade. E o Lugar Silencioso 2 mais mulheres. É. É, então. Ai, minha gente, preguiça do Lugar Silencioso 2. Nossa, de verdade. Quem fala. Preguiça do 1, né? Que eu já declarei que então, pra mim total, foi um dos filmes mais nhé de 2019. Foi um filme super nhé. 18. Eu acho a proposta legal, mas ai minha gente, não, que filme mais. Ele é super nhé, ele é. Ah, não, curto não. Ele é bobinho, ele é ultra conservador. Eu não entendo muito como as pessoas gostaram tanto de um Lugar Silencioso. Tipo assim, é ok, mas não é o hype que criaram. Ele é ok, né? Ok. Ele foi lançado como filme do ano, né? Na época, assim. Eu vi no cinema, achei que funcionou bem o 1, né? Mas assim, não sei se um 2 vai dar o mesmo impacto que o 1 deu. Ai, minha gente, eu não curti de verdade o primeiro. Achei bem. Primeiro, eu achei ele mega óbvio. Segundo, achei ele forçado pra caramba. Terceiro, me incomodou muito aquela ideia de silêncio. O filme tem trilha sonora, velho. E é uma trilha sonora que ela lhe direciona emocionalmente. Achei o final péssimo, achei tudo ruim, gostei nada daquele filme. Nossa, o final daquele filme, gente, não. Sério, era a coisa mais óbvia do universo. Pra mim não tem, o final é uma bosta, não tem como salvar. É. Bom, pessoal, só como uma observação do boneco do mal 1. Quando eu vi, eu achava que ia ser horrível. Mas daí eu vi, até que eu achei felizinho. Foi um divertidinho. Felizinho. Tinha aquele homem peludo, entendeu? Aquele cara peludo dentro dos negócios. Eu falei, Jesus amado, onde tirou esse homem? O primeiro... Spoiler, tá? Já avisando que isso é um spoiler do primeiro filme. Mas então, aí eu achei divertidinho, entendeu? Mas agora esse 2, já saquei o filme inteiro pelo trailer, então eu já falei, pô, pra quê? É, pra quê? Eu ia perguntar do Saint Malt. Desse Saint Malt aí, que é da A24, né? Será o pós-horror do ano? É, a A24 lança os filmes que são considerados pós-horror, né? Então. Verdade. Não sei, essa sinopse tá meio... não diz nada, né? E é mais um filme do trailer, né? Então... não sei, acho O trailer difícil. Tá legal, eu gostei do trailer. É, o trailer tá interessante, assim. A 24 sempre cria uma expectativa boa, assim, cara. Eles lançam filmes bem bacanas. Sim. Eu gostei da premissa também, eu gosto dessa gente doida, assim, tentando... sempre bom, doidos, né? Coisa assim. E agora o que? Eu queria faltar um. Não, pode falar. Não, eu ia querer falar que eu ia voltar um pouquinho, mas o Deloge eu tenho uma expectativa boa, tá? Eu vi. Também. Pois é, né? É bem promissor. É da Verônica Franz e do Severin Fiala, né? Que dirigiram Boa Noite, Mamãe. E tem que muito é um puta tempo. Filme. É um baita filme. E tem muito tempo que a gente tá nessa expectativa. Qual vai ser o próximo trabalho deles? Eu vi o trailer do Deloge. Interessante ele é. Ele é bem assim. Opa, parece que nós temos algo bom aqui. Mas a gente fica com aquela expectativa, né? E aquele medo de que talvez não venha. Mas vamos torcer pra que venha, né? O Boa Noite, Mamãe foi uma surpresa muito grande. O mundo inteiro, eu acho, os amantes de terror. Não, então, com certeza. Da loja. Esse Olha, eu fico um pouco mais confortável de ter uma boa expectativa. Você posso quebrar a cara? Posso. Mas a gente vai com um pouco mais de esperança. Sim, acho que vai ser bom. Não, eu acho que assim, acho que tem tudo pra dar certo, né? Mas é aquela coisa, vamos ver. Agora, tem tudo pra dar certo, ao mesmo tempo o Grito tem tudo pra dar errado, como já tá dando, né? Assim, quem viu falou super mal... novamente, aquela pergunta, pra quê, né, minha gente? Pra quê? Outro reboot, remake, pra quê, né? Não, e o pior é isso, né? É o segundo remake americano do mesmo filme, né? Que é originalmente é japonês. Aí agora nos vem com uma produção que é mais barata, que não tem nenhum grande nome envolvido. Notavelmente, você assiste a trailer, tá sem qualidade, tá sem uma pós-produção boa. Cara... É pegar uma coisa que poderia talvez dar certo se tivesse um bom investimento. Chega a ser revoltante. Porque você coloca um dinheiro... Já fala em continuação. Nossa, já fala em continuação. O negócio já fala em continuação desse filme. Agora, sabe uma coisa interessante, pessoal? É que, por exemplo, o Ju-On, que é a série original, né? O filme original japonês, ele tem uma... Ele tem as sequências, e as sequências são boas. O Ju-On 2 tem... Eu acho que são 5 sequências. Tem uma sequência que é White Ghost, Black Ghost, que são duas histórias do universo, embora não sejam sequências diretas. E aí depois o 4 e o 5 retomam a ideia da casa, da Kayako... então assim, se você está decepcionado com o remake ou com as sequências americanas, dá uma procurada, vai assistir não só o original, mas as sequências do original são muito boas, tirando aquela coisa absurda chamada Sadako versus Kayako, que aquilo ali é um lixo. Mas as sequências do Ju-On são muito boas. Então fica aí a dica pra você que sente falta da galera dos fantasmas japoneses, vai pra franquia Ju-On. Você não vai se arrepender. Vale a pena. Isso aí. Vale. Ignora, né, gente, o americano, porque olha, também não entendo. Agora eu queria voltar só mais um pouquinho. Muita gente que gosta de terror, assim, da minha bolha, né, tá esperando muito o A Cor Que Caiu do Espaço. Então, que é uma adaptação do conto do Lovecraft, né? Mas eu olho para o que já saiu do filme, assim, e me parece... Eu tenho uma impressão meio Mandy. Sim. Uhum. A coisa bem psicodélica, assim. É, então. O que, Ivo, eu acho que pode ser uma coisa boa, assim, mas é que não é Lovecraft, sabe? Isso realmente esse é um medo, sangue na né, cara, que... assim, não é muito Lovecraft. Então pode ser que como adaptação não agrade tanto. Mas pode ser um filme A expectativa fica bastante pelo diretor, né? Que é o Richard Stanley. Uhum. Né, que é um diretor aí, icônico aí, da década de 90. E esse conto do Lovecraft, assim, ele é meio assim... inimaginável adaptar ele, assim. Eu já até vi algumas adaptações dele, mas assim, ele é um conto assim, que ele é uma cor que não tem cor, né? Então assim, para começar, assim, a gente não consegue definir que cor é. E ele é cheio, ele tem muito subtexto, mas vamos ver, eu acho assim que a expectativa é grande por causa desse trio, né? Que é o Stanley, o Nicolas Cage e o Lovecraft. Uhum. Vamos ver o que vai sair daí. Eu tenho uma expectativa grande por causa disso. Mas, assim, pode ser que não funcione. Isso daí... realmente é uma... Dá pra criar uma expectativa até boa, né? Se vai ser realmente um filme marcante desse ano, aí já é outra história. Gente, uhum. Não vai ser, sabe por quê? Porque tem um negócio nesse filme chamado Nicolas Cage. E isso não vai funcionar. Não, o Mandy funcionou muito bem. O Mandy funcionou. Ele no Mandy, ele tá muito bem. Ele tá ótimo. Gente, tá. Se ele tiver um direcionamento, ele vai bem, cara. E é um filme que ele vai... Ele explora um pouco de loucuras, né? Nicolas Cage, ele sabe muito bem fazer o papel de um louco, então... Isso é verdade. Eu só acredito vendo, depois que eu assistir, volto aqui também pra falar sobre Nicolas Cage neste filme. Gente, agora deixa eu perguntar pra vocês, qual foi a da Blumhouse com esse Ilha da Fantasia? A estreia é dia 13 de fevereiro agora, né? Gente, que ideia! Eles pegaram uma coisa do imaginário americano, né? Tipo, super legal, bonitinho, lindinho. Uhum. Vamos transformar num negócio de terror agora. Vamos matar, botar adolescente e matar. Vai ser o Escape Room nesse ano? Será o Ilha da Fantasia? Então... Pode ser, né? Eu acho que tem tudo pra ser, né? É. Mas eu acho que é uma história bem propícia, assim, pra mudar pra terror, sabe? Uhum. É um tema muito fácil, assim. É, realmente. Mas mesmo assim, muito estranho. O trailer não tá legal. É aleatório. Eu vi o trailer e fiquei... É, o trailer tá bem, ó, tá legal, beleza. Quando sair na ilegalidade, talvez a gente assista, né? Porque nem assim tá muito, sim, muito atraente, não. Ah, eu vou assistir o diretor... coisa ruim, mas assim, já sei que vai ser ruim. Esse diretor, ele é meio... Não sei, assim, ele fez aquele tal de Verdade, o Desafio. Que é horrível. Eu assisti. Péssimo, péssimo. Nossa, é dele? Não, evitem, gente, evitem. É um desafio assistir aquilo até o final. Apaga. É desafiador mesmo. É aquele filme que depois de um terço dele, tá com o celular na mão até terminar. Então, é bem difícil. Não é um diretor muito legal. Sei lá, acho que vai ser bem pipoca, assim, daqueles que você esquece depois de ver também. Tô esperando nada. Não. E sobre, só mais um aqui que eu queria falar, sobre esse Maria e João, sei lá, é tipo, é mais um João e Maria. Só que o que me chama atenção nesse é o diretor, né? Que é o Osgood Perkins. Sim. O The Blackcoat's Daughter. Né? Eu acho um filmaço. Então pode ele ser. Ele é um diretor interessante. Eu gosto dele. E, né, trazendo o terror aí pra esse conto de fadas, acho que vai sair uma coisa legal daí. Saiu um trailer nos últimos dias, eu acho. Alguém viu? Porque eu não tive coragem de me clicar, confesso. Mas vocês falando aí parece mais interessante. Agora, eu acabei de... Ai, mais um João, Maria e João. Não tive. Olha, eu vi o trailer. É aquela coisa. Leva a criar-se alguma expectativa pela ambientação. Tá uma estética bonita, assim. Tá uma estética legal. Mas a gente sabe melhor do que ninguém como o trailer engana, né? Então... Sim. Mas esse diretor é bom. Acho que é o... O filho do... Anthony Perkins. Uhum. Ele fez aquele filme, criatura sozinha que mora aqui nessa casa. Tem esse outro também, que ele fez os dois. Eu esse adoro outro... esse filme, agora esse filme é meio... Muita gente não gosta, agora eu adoro esse filme. Os dois filmes que eu acho são bons. Assistam Netflix, tá tudo lá, gente. Netflix patrocina a gente. Por favor. Bom. É meu sonho. Né? Sério. Enfim. Os órfãos, nenhuma expectativa, né? O quê, Ivo? Esses órfãos, nenhuma expectativa, né? Não. Pra mim, não. Zero. Não. Zero. Acho que não. Vai ser horrível. Então tá bom, gente. Vamos lá. Podemos seguir pro próximo trimestre? Podemos. Sim. Então vamos lá, em abril, no dia 2, temos os Novos Mutantes, e depois ainda sem data de estreia no Brasil, mas estreia nos Estados Unidos, o Antlers, que foi produzido pelo Guilherme Del Toro, e o Antebellum, que é dos produtores de Corra e Nós. Em maio, a gente tem Jogos Mortais, completamente aleatório, com roteiro do Chris Rock. Não sei o que está acontecendo. Ainda sem data de estreia, não tem nem título ainda. No dia 14, a gente tem Scooby, o filme. Momento fofo aqui. E também no dia 14, A Mulher na Janela. E em junho, no dia 11, temos o novo Candyman. E aí, gente? Então, vamos para as decepções ou vamos para as expectativas boas? Não, a decepção é minha gente. Eu vou falar de novo, porque assim, as decepções, galera, Jogos Mortais, pelo amor de Deus. Jogos Mortais. O que esperar de Jogos Mortais? Tudo bem, o primeiro filme é legal. É legal o primeiro filme. Até o terceiro, ele se sustenta. Se sustenta. Mas, galera, depois do quarto em diante, é ladeira abaixo. Que negócio ruim. Ruim. Total. E, assim, desnecessário. Porque o que eu sempre falei é, o que era legal no primeiro... Tá, vamos. Segundo e terceiro também, em menor escala. É que as armadilhas, elas eram minimamente funcionais de serem feitas, de serem aplicadas. Galera, a partir do quarto, é parede que se fecha, é pêndulo, velho, é uma operação, velho, pra você conseguir fazer aquilo. Não, e assim, se torna muito... São personagens chatos, situações chatas, a repetição da repetição da repetição. E teve esse último, Jigsaw, que foi de alguns anos atrás. Totalmente desnecessário o filme. Então, pra que trazer isso de volta, velho? Eu pra mim, é... Eu não vou passar longe desse. Sem nem o que dizer, né? Sem nem o que dizer. Faltam palavras. Faltam. Eu ouvi falar... Que esse vai ter uma... Acho que a maior armadilha de todos os filmes. Vai ser um prédio inteiro, nossa, né? Gente. 30 andares de armadilha. Tipo, vão ser as mortes mais chocantes e não sei o quê. Então, estão prometendo muita coisa. Mas acho que o mais bizarro disso tudo, gente, é que quem está por trás de todo esse filme é o Chris Rock. Que é um cara da comédia. Então, e tem o Samuel Jackson. O que esse povo tá falando aí? Chris Rock e Samuel Jackson, vocês estão com muito tempo sobrando, caras. Imagina quantos motherfuckers vai ter nesse filme. Meu Deus do céu. Não, gente, não faz sentido nenhum. Entendi. Até que era mentira. Quando eu vi na lista, eu falei, mentira. É. Eu não tinha nem ouvido falar. Eu falei, não é possível o que está acontecendo mesmo. E tá. Talvez seja, né? Quem sabe? Chega em maio e eles falam... Ha! Pegadinha. Pegadinha. Exato. De expectativa positiva, eu tô com uma muito boa pra Mulher na Janela. É, que é dia 14 de maio, né? Ele é baseado em um livro, eu não sei muito sobre ele. E essa adaptação tá vindo com o Joe Wright, né? Na direção e a Amy Adams no papel principal. O trailer, eu já vi ele umas 3 vezes. O trailer tá muito bom. A Amy Adams é extremamente paranoica. Acho que é a agorafobia, né, que ela sofre, que ela não consegue se relacionar com outras pessoas, não consegue sair de casa. E ela vive reclusa num apartamento, ela testemunha de um crime, só que esse crime começa a acabar com a vida dela, assim. Ela não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, tudo tá indo por um caminho muito estranho. Gostei mesmo, o trailer me prendeu bastante. Amy Adams é Amy Adams, né? Dificilmente ela se envolve em algo ruim, dificilmente, não é tudo que é bom. Mas tô com uma expectativa boa pela Mulher na Janela. E o Candyman, gente, eu tô assim com medo. Eu tô com a expectativa boa pra esse, tá? Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu quero que seja bom. Pois é, eu quero também que seja bom. Porque Candyman é um dos meus filmes favoritos e é o Jordan Peele que tá produzindo, né? Então a gente fica com a expectativa mais alta. E até levando em consideração que, assim, o Candyman original, ele é bem interessante. Ele tem uma sequência sólida. O Candyman 2, ele é quase tão bom quanto. Ele é um pouquinho abaixo, mas, assim, ele funciona. Tem o Candyman 3, que a gente finge que não existe. A gente ignora e acha que tem só um e o 2, né? Mas eu concordo. Eu acho que, assim, eu tô com um pouco de medo porque eu tem tudo pra dar certo. E aí é nessas horas que a coisa pode dar errado. Mas vamos com fé, né? Vamos. Ah, espero que dê. Porque, tipo assim, o Jordan Peele também fez parte da produção do Twilight Zone. Não sei se vocês viram, né? Tipo, como diretor, o Jordan Peele tá na carreira meteórica. Agora, como produtor, não sei. A diretora, vocês conhecem? Essa Nia da Costa. Fez Little Woods. Não, ela é novata. Ela fez um filme que chama Little Woods. Ah, não. Eu queria ler um Monsters. Little Woods. Também tem qualquer. E em abril, nós temos um filme que eu acho que é lenda urbana. Eu até agora não acredito que ele vai sair. Que é Os Novos Mutantes. Que é uma aposta da Marvel Sony, né? De fazer um filme de super-heróis que são os meio que os X-Men. Numa versão terror. E tem a Alice Braga no elenco, tá, gente? Uhum. Como vilã, inclusive. Acho que é a vilã, né? Porque ela meio que... O filme se passa meio que no hospital psiquiátrico pros jovens. E cada um com seus poderes. E as coisas começam a dar muito ruim. E ela lá é a médica que não acredita que tá dando tudo ruim, né? Esse filme foi gravado há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia... Ele tem aquela menininha do Game of Thrones, né? Esqueci qual era o nome dela. A Arya, né? Isso, a Arya. Também. E o Dark Phoenix, né? O Fênix Negro, o último filme do X-Men, tem a que faz a irmã dela, né? E esses projetos, a Sansa, esses projetos, eles foram gravados ao mesmo tempo. Caraca. Eles foram gravados ao mesmo tempo. E o Dark Phoenix saiu, foi uma bomba de crítica, e o Novos Mutantes está guardado na geladeira até agora. Diz que vai sair dia 2 de abril agora, mas vamos esperar, né? Vamos descobrir. Eu vi o trailer, eu não sei, não me empolgou, não. Eu acho que não empolgou ninguém, né? Mas pois aí. Vai que não surpreende, né? Em alguns... Agora... Pode falar aí. Não, agora o Antebellum é um filme que ele me parece bem interessante. Eu achei o trailer interessante também. Também achei. Aquela pegada do pós-horror, né, que eu e o Felipe adoramos, né? Ah. Então, eu prometo que eu vou parar de falar pós-horror, tá? Agora, o Scooby é o filme que é pra gente levar as crianças, né? Levar Scooby. As crianças, vamos sozinho mesmo, né? Porque a gente quer ver. Tá muito fofo o trailer, tá muito lindo. Gente, esse trailer, eu vi, eu quase morri. Eu, tipo, tive um surto de fofura. Não tinha nada, não tinha nenhum gato do meu lado pra eu abraçar, entendeu? É muito fofo o trailer, gente. Tá muito lindinho. Eu tô com expectativas altas pro Scooby. É o novo visual. É o Origens. É o Origens. Tem um Scooby Baby. Ai, não, me mata, sério. Estão fazendo... Estão fazendo tudo baby, né? O Yoda Baby, agora vem o Scooby Baby, tá? Que é outro fofo também. É, ai, não, não tô nem reclamando. Os babies a gente não tem como a gente achar ruim, né? Não. É profissional. Esse aí, com Yoda certeza, estaremos lá. O Scooby Baby, meu Deus do céu, tá lindo, tá fofo. E esse gráfico tá muito bonito que escolheram pra fazer o filme. Sim, esse tá parece legal, né? Que, tipo, as origens mesmo, assim, achei bacaninha. Assim. Uhum. Uso os meus sobrinhos como desculpa pra ir ver o filme. É, exatamente. Não, vai levar meus sobrinhos. Vou, né? Ah, é, se bem que eu nem faço isso. Toy Story 4, eu fui direto. Criança nenhuma. É, Toy Story 4 também fui direto. Fui direto. Não vou alugar nenhuma criança, não. Vou pegar nenhum sobrinho. Ah, também não. Até porque depois essa criança vai dar trabalho, eu prefiro sozinho. É, eu tava pensando nisso também. E outra, eu vou procurar uma cópia legendada, né? Que a criança não vai querer ver legendado. Então vai ser uma confusão, eu vou sozinho. Uma vez eu fui assistir, não sei se eu já contei essa história aqui, pausa para uma história. Eu fui assistir aquele Frank Winnie do Tim Burton. Eu queria muito ver. E só tinha um cinema na minha cidade que tava passando uma cópia legendada, que era tipo do outro lado da cidade, bem longe da minha casa. Eu peguei o carro, fui, inclusive um shopping que eu nem gosto de ir, mas fui, comprei o ingresso. Quando eu entro na sala, cheio de criança. Ah, tá, tudo bem, né? Porque será que essas crianças, né, hoje em dia estão tudo lendo e falando inglês, né? Minha gente, o filme começa dublado. Aí eu falei, eu não saí da minha casa, dirigi 25 quilômetros pra vir. Aí saí, cadê o gerente? E aí fiz, olha, tá aqui no papel que é legendado. Aí ele, ah, senhor, desculpe, não sei o quê. Aí eu volto pra sala, aí no meio, tava no começo do filme. Aí para, né, eles apagam a tela. E aí quando a tela volta, legendado. E todas as criancinhas, ah... E eu, bom, agora eu vou ver meu filme. Felipe, você é mau, cara. Não, veja, a culpa não foi minha. Eles colocaram lá no anúncio, cópia legendada. Eu saí, eu gastei combustível, eu paguei o ingresso, inclusive, que é mais caro. Eu fui pro outro lado da cidade, que eu nem gosto de ir, pra ver esse filme legendado. Então esse eu vou procurar também, o legendado. Ah, que triste. Mas, gente, o filme do Scooby, acho que vai vir, se eu não me engano, vai vir com as vozes, né? Do desenho, então tipo, não vou. Ah, esse vale. Ah, vale. Tudo bem, esse vale. Tem casos, né? Há casos e casos. Vamos verificar, né? Porque eles vêm mais jovens, vamos ver se realmente as vozes mais originais ou eles estão fazendo uma adaptação. Ainda não vi o trailer dublado, mas vou atrás depois, pra ver se vale a pena. Veremos. Bom, mais algum, gente? Podemos seguir? Podemos. O Antlers, produzido pelo Guilherme Del Toro, né? Guilherme Del Toro também sempre gera uma expectativa, mas produtor, e sempre, né? Gera uma decepção, né? Ultimamente. Pô, quando ele volta, quando ele vem só como produtor, eu já não olho muito bem, porque aquele último, Histórias para Contar no Escuro, péssimo. É a produção dele, né, desse filme. E olha, foi a bobagem que foi, né? Foi um... Tá, entrou até na Amazon agora, tá disponível no Amazon Prime, quem quiser assistir, mas eu ainda não. Olha. A Amazon Prime também patrocina a gente, hein? Por favor! Muito. Ai, sim, gente, série, liberaram Seinfeld na Amazon Prime, pelo amor de Deus. Alguém sim! Pude. Ótimo! Maravilhoso. Estamos saindo do terror aqui. Ah, observação. Falar de Seinfeld. Vamos pro próximo trimestre, vai. Vamos pro próximo trimestre. Vamos lá. Então, o que temos em julho? O novo filme do Christopher Nolan, dia 16, o Tenet. E no dia 30, Morbius. Em agosto, temos o novo Caça-Fantasmas, né? Ghostbusters, mais além, no dia 20. difícil. É. Eu sou a única pessoa que vai defender esse filme. Ah. Samuel, eu não acredito. Acho que você está sozinho nessa. Acho que a briga hoje é entre Felipe e Samuel. Isso. Não, peraí. Deixa a Sil continuar a lista. Deixa a Sil terminar. Segurem aí. Então, ainda em agosto, ainda sem data no Brasil, a gente tem esse Malignant, que não tem informação, só que é dirigido pelo James Wan e vai ser um diálogo. Não sei. É. Em setembro, no dia 10, tem Invocação do Mal 3. Quem vai dirigir é o Michael Chaves, que dirigiu A Maldição da Chorona. E no dia 24, Last Night in Soho, que é o novo filme do Edgar Wright. Filme do ano, hein? Chances, estou esperando, né? Esse. Chances boas. Sim. Edgar Wright, gente, é. E quem tá no elenco é a Anya Taylor-Joy, da Bruxa. Oh, meu Deus, respeito. Fala assim. Olha a expectativa. Olha a expectativa. Meu coração. Edgar Wright, é a expectativa que a gente tem aqui, ó. Expectativa, eu falei, o filme do ano, talvez, o filme do ano tá aí. Boas chances. Olha, a gente pode, gente, no ano fazer outro episódio, eu vou guardar essa lista, aí a gente vê se a gente quebrou a cara ou se a gente acertou. Tá. Mas a gente faz, né, no final do ano, os melhores e os piores, a gente relembra a lista, assim, toda. Guarda essa lista, Fio. Vou deixar aqui guardadinha. Mas enfim, e aí, vocês querem falar de Ghostbusters? Vai, podem ir. Vamos lá. Veja, eu quero saber o que é que Samuel viu, no, assim, por que ele está defendendo. Assim, ó, não, eu vi primeiro vocês batendo, mas eu já vou soft. Os Caça-Fantasmas, eu acho que a gente tem que encarar, botar na nossa cabeça que não vai rolar mais. O elenco original reunido, os caras já estão velhos, tem outras paradas, estão fazendo outras coisas. Então, tem que ter um aproveitamento de marca. As Caças Fantasmas foi uma boa ideia que não deu certo. Encaremos os fatos, o filme não é bom. Agora, mal executado. Bem mal executado. Agora, esse novo Ghostbusters, né, o Mais Além, eu não sei, eu curti a vibe dele. Tem aquele, o cara do bem gente nova, né, alguns nomes reconhecidos, como o garoto do Stranger Things tá vindo, o protagonista do Homem-Formiga tá vindo, tem chances de aparecer gente do elenco anterior. E eu acho que é uma boa tentativa de repaginação. Não é legal a gente perder a marca Ghostbusters, não é legal a gente perder os Caças Fantasmas. Tem algumas coisas que é bom a gente ter só claro na memória, ou manter os clássicos, mas eu acho que esse ele tem uma chance de apresentar, principalmente para uma nova geração, que já veio uma nova geração depois do último Caças Fantasmas, apresentar os Caças Fantasmas para essa galera. Então pode ser, na minha expectativa, assim, na minha ideia, que essa fórmula deu certo. Eu penso assim. Posso falar? Pode. Olha, eu concordo, Samuel, que é importante manter a marca e tal, trazer uma nova geração, blá, blá, blá. Que o das Caça-Fantasmas foi uma boa ideia, porém, que não foi tão bem executado. Concordo nisso tudo. Mas o que me incomodou, assim, estamos falando de trailer, de filme que a gente não viu ainda, nem sabe direito como vai ser. Mas o que me incomoda, por exemplo, é que, vamos lá, desde o Stranger Things, e eu gosto do Stranger Things, eu não estou falando mal do Stranger Things. Quer dizer, a segunda temporada é um lixo, mas a primeira e a terceira são muito boas. Que você há uma insistência por parte de certos filmes em você criar núcleos de personagens infantis para salvarem o mundo da ameaça atômica. Então isso acaba me incomodando um pouco, porque me parece um caminho muito fácil de se resolver certos problemas. Por exemplo, o Chucky, o remake do Brinquedo Assassino. Eu acho a pegada muito legal, até que junta-se o Andy com os novos amiguinhos dele para salvarem o mundo do Chucky. Então, eu identifiquei isso no trailer do novo Caça-Fantasmas. Não gostei, sabe? Crianças encontrando, redescobrindo, e vamos agora, nós vamos ocupar o lugar e sermos os caça-fantasmas. Não achei legal. Concordo com a ideia, concordo completamente que os caça-fantasmas são da década de 80, 85 e 89, né? Então, assim, a galera tá viva, claro, né? Que teve um que morreu, mas assim, a maioria tá viva. Mas aí você vai pra produção, aí não. É com a galera nova, é pra manter a marca, mas aí vão trazer de volta, a gente não sabe ainda em qual momento ou em qual intensidade os personagens do original pra voltar. Então fica me parecendo aquela coisa meio. Eu não consigo soltar o produto original, mas ao mesmo tempo eu quero apostar no novo, e aí eu tô com medo que vire exatamente o que foi as Caça-Fantasmas. Uma boa ideia, porém mal executada. Que você nem consegue se soltar direto para ter uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo você fica na insistência de mas tem que ter o Bill Murray, tem que ter a Sigourney Weaver, tem que ter o Dan Aykroyd, sabe? Eu achei o trailer péssimo. Eu achei assim um trailer decepcionante. Né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tô com expectativa em zero com esse filme. Então, eu acho assim que ele vai depender, daí é uma opinião, gente, ele vai depender muito do elenco original. Ou o elenco original pode aparecer, como você disse, com intensidade muito forte, ou ele pode ter só uma participação. Acho que se tiver só uma participação vai ser frustrante para a expectativa que foi criada desde quando começou a falar sobre os caças-fantasmas, né? Pois é, inclusive, desculpa aí, vou te interromper, até porque quando o filme das caça-fantasmas flopou, aí já começou-se essa divulgação de vamos fazer agora um que vai ser uma sequência direto do segundo. Então, eles próprios começaram a fazer essa divulgação, sim, puxando pra a galera original, sabe? E aí quando você vai pro trailer, você diz, ué, cadê? Não mas tem. Mas agora, Felipe, pode ter uma jogada de marketing bruta aí de eles estarem ocultando isso pra te surpreender, né? Vamos sim, ver. Sim, quem total, sabe? Com certeza. Bom, gente, acho que esse vai ser esperar pra ver, né? Não sei, não espero muito também. Agora... não espero nada, como sempre. Acho que isso é uma bosta. Vocês viram o trailer do Morbius? Não vi. Eu vi, mas eu não sei assim o que. Eu vi, mas eu não sou capaz de opinar. Quem tá produzindo é a Sony? Oi? Quem tá produzindo é a Sony? Alguém sabe dizer ou é a Warner? Ai, não sei. Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas vai falando. O que você achou? Porque eu acho que, assim, que é uma tentativa de fazer dar certo que nem deu com o vilão do Homem-Aranha. Que é... O Venom. O Venom. É, eu acho que é uma tentativa de ser o Venom desse ano, né? Porque, se bem que o Venom 2 acho que lança esse ano também. Mas é uma tentativa de ser um Venom, vem com Jared Leto. E o trailer tá bem zoado, ó. É a Columbia Pictures que tá aqui. Ah, é Columbia Pictures, né? E distribuído pela Sony. É, não, tem um pé da Sony. Então é a tentativa deles mesmo de ser o novo Venom. Não, sim. Sinceramente, acho que vai ser. É um herói pouco conhecido, de uma história que eu costumo dizer ultrapassada, né? Assim, o modelo de história mais ultrapassada, assim, de super-heróis. Vai ser bem aquela coisa, origem, É que nem herói, é meio que um anti-herói, enfim. Ah, e eu tenho toda a preguiça do mundo pro Jared Leto. Jared Leto. É, tem esse tamanho. Ele é um cara que tem muitos fãs, mas ele é um cara que também tem muita gente que bleia pra ele, né? Eu sou do segundo time. É. Também. Muito. Muita preguiça. É, eu confesso que esse novo do Nolan eu não vi nada. Eu também nem sabia, cara. Eu vi nessa lista. Ele tem um trailer. Vi o trailer e achei interessantíssimo. Eu achei. O trailer assim que acabar esse podcast. Eu fui assim, arrebatado pelo trailer. E olha que o trailer não tinha nada. É aquele... ótimo, eu gosto de trailer assim, trailer bem feito. Ele não te diz nada, mas você fica, caralho, Nolan, o que é isso? É, não é, tenho, não é... Eu tenho as ressalvas com o Nolan, né? Que eu acho que o Nolan, ele é muito... Ele estende demais os filmes dele, né? Ele explica muito, mas esse trailer, ele realmente tá muito bom, mas... Ai, mas tem ver. Esse menino do Crepúsculo aqui? Ai, não fala mal dele. Quem? Ai, já... Não tem o... Como que é o nome desse menino, gente? Robert alguma coisa, né? O Robert Pattinson. Mas olha, eu tirei toda a má impressão que eu podia ter dele com o Farol. É, ele exatamente. Tem vários filmes bons, o Farol, gente. O Rei, ele tá fantástico no Rei. Ai, o Robert Pattinson tá sensação do momento. Ele tá se afirmando como ator, assim. Ele melhorou. Ok, vou dar uma chance. É, e tem toda uma vibe de mistério. Os caras parecem que num primeiro momento vão fazer um negócio, e aí esse negócio vai dar super errado, eles vão entrar em um outro negócio. Bem maluco, parece que tem algumas coisas metafóricas, metafísicas. Enfim, Nolan, né, gente? A gente nunca sabe o que esse cara vai realmente entregar pra gente. Uhum. Tirando Dunkirk, que foi um filme histórico, né? As obras do Nolan sempre vêm com um viés de querer surpreender a gente por um outro plano. Então eu tô com uma boa expectativa realmente sobre o Tenet. Tem chance, assim, de ser um filmaço. Filme do ano. Talvez. Acho meio forte dizer isso, mas talvez. Gente, falando agora sobre uma coisa que vai ser uma merda, que é a Invocação do Mal 3. Mas que eu vou assistir porque isso aqui vai ser baseado numa história que eu conheço, que é aquela dos documentários que eu assisto. pelo subtítulo, né? Porque eles não soltaram ainda oficialmente isso, que é essa The Devil Made Me Do It. Uhum. Que é de um caso real lá, americano, do Arne Cheyenne Johnson, que foi tomado por demônios, matou uma pessoa e falou que foi por causa dos demônios. Não é spoiler, porque se você jogar o nome do homem na internet, você vai ver isso. É então, da MTV essa história? Oi? É da MTV? Não, não é. É um outro caso. Não é o do MTV? Ah, não. Tá. Pelo que eu sei, não. É um outro caso lá. E aí, e pelo visto, o filme vai falar dessa história. Porque na história real, o casal, eles foram no tribunal pra depor a favor do Arne. Falar que ele realmente tava sofrendo uma possessão demoníaca no ato do crime. Nossa! É, então, o casal foi falar isso lá pro júri. Então, eu quero ver como que eles vão abordar isso no filme. Assim, se vai ser realmente... Porque as histórias do Invocação do Mal, eles pegam muito por cima as histórias reais e jogam lá, né? Então, eu quero ver como que eles vão abordar esse causo aqui, porque é um caso famoso, assim. Quero ver qual é que vai ser. Ai, não, vai ser igual aos outros. É, provável. E ainda vai gerar... Pra me frustrar. E ainda vai gerar uns dois ou três spin-offs. Ai, que preguiça. É, de um personagem. Não, e o pior é isso, né? Exatamente. É eles fazerem filmes já planejando que eles sejam... Primeiro, um grande sucesso de bilheteria e gerem os spin-offs. Cara, isso tá bem cansativo. O terceiro da Annabelle, depois do segundo, que foi razoável, o terceiro, eles trouxeram o casal de volta pra fazer algumas cenas, né? Porque... E no fim, cara... Eu fui assistir a Annabelle 3, eu confesso, sem ter visto um trailer, sem saber de nada. Aí, quando eu fui ver, era um Esqueceram de Mim de terror. Exato, exato. É assim, os adultos saem e aí as crianças fazem merda. É isso. Não tem melhor definição do que Esqueceram de Mim diabólico. Caralho, que filme besta. Mas Invocação do Mal tá vindo aí, né? É o... o premium da franquia, o produto premium. Vamos ver o que é que eles estão trazendo dessa vez. Vamos ver, vamos ver. Eu confesso que eu gosto do primeiro, realmente gosto. E o segundo, eu acho interessante. Eu assisti no cinema até, funcionou em alguns momentos. Mas os spin-offs, essa ideia de que a gente vai fazer, poder fazer mais e mais e mais, tá começando a cansar. É uma preguiça. A Freira foi aquele desastre de filme. Total, aquilo foi uma catástrofe. Eu só não digo. Um terrir, né? A Freira é praticamente um terrir. Você ri. Não, mas é um terri ruim, né? Se fosse um terri bom, ele é um terri ruim. Total. É, não sei. Eu também gosto do primeiro e do segundo, mas é isso, né? Os spin-offs acabaram espirrando, assim, na Invocação do Mal e cansa. Agora, falando em franquia, e esse do James Wan? Malignant. Sinceramente, o James Wan, pra mim... Eu não boto a minha mão no fogo. Diretor. Ah, eu não acho, não. Ele é bom. Como diretor, ele é polêmica. Bom. Polêmica. Não curto. Não, ele é bom diretor. E um diálogo, será o que, é que vai sair daí? Difícil, né? Nem ideia. Não, vou opinar, não. Vou ficar quieto. Não, vamos esperar, porque esse tá muito no escuro ainda. Tá mesmo. Então, podemos ir para o último trimestre desse ano? Sim! Vamos lá, acho que aqui a gente tem o mais esperado do ano, hein? Outubro, no dia 15, temos Convenção das Bruxas, o remake. Ah, não, eu tô empolgado. Samuel. Não sei o que esperar. Quero que seja bom, mas não sei. E temos o Halloween Kills também no dia 15. Calma, gente. Aí. Já volto. já respirei e fui pra falar. Muita calma. Estamos acabando. Calma. Aí em novembro, a gente tem Godzilla vs. Kong, que foi bem adiado, era pra sair em março, vai ficar pra novembro. E tem Duna, que é a nova adaptação. Vai ser dirigida pelo Denis Villeneuve. E só pra... Tem alguns filmes que saem esse ano, mas ainda estão sem data. Eu já vou falar eles aqui, porque a gente tem um pouquinho nesse último semestre. Vai ter, então, muito provavelmente, o Colecionador de Ossos 3. É um que chama I'm Thinking of Ending Things, que vai sair no Netflix. E é com a Toni Collette. É Rua do Medo, o primeiro de uma trilogia, que é baseada no livro... O R.L. Stine, que é o autor do Goosebumps, e um que chama Synchronic, que também nunca tinha ouvido falar. Mas vamos lá. Os diretores são bons. É, sim. Agora, começamos por Halloween? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, é importante dizer que o Halloween de 2018... Ele não precisava de uma sequência, né? Uhum. Ele é um filme... Eu acho ele um filme muito bem resolvido. Eu acho que ele funciona. A Jamie Lee Curtis está ótima. O envolvimento, talvez simbólico, do John Carpenter também, né, dá um certo status à obra. Eu acho que ele está bem atualizado, bem adaptado. Eu gosto. Eu acho um filme redondo. Termina legal, não precisava Resolve legal, tá ótimo. Aí inventaram de fazer uma trilogia, não é? O Halloween Kills e o Halloween Ends. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu vou ver, claro, eu vou na estreia, pré-estreia, com certeza. Porque é com a Jamie Lee Curtis, ela vai estar fazendo a Laurie Strode, então eu vou ver. Óbvio. Mas eu não sei se isso vai ser bom. Eles estão trazendo mais alguns elementos referentes ao primeiro filme. Então, eles estão trazendo de volta o Tommy e a Lindsay, que são os garotinhos que a Laurie Strode toma conta na fatídica noite do primeiro Halloween em 78. Uhum. Não sei muito bem, porque assim, eles vão estar, na verdade, também bem adultos, né? Assim... quarentões, talvez, cinquentões, sei lá. Não sei muito o que esperar desse filme, mas, né, vamos, porque é com a vovó Laurie Strode. Fodona. Fodona. E que tá fodona no 2018. Aliás, ela tá fodona em todos os filmes que ela aparece do Halloween. Não vamos medir palavra, não. O Halloween de 2018, ele é, pra um slash movie, ele é excelente. Cara, que filmaço. Eu amei o Halloween. Agora, continuação, gente. Eu não boto nem um pouco. Primeiro, pelo modo como o filme termina. Como é que vai continuar daí, gente? Que estranho, olha. Não, e o pior é que assim, a gente sabe que não é uma continuação, são duas continuações. Porque, spoiler, né, de como acabou o Halloween de 2018. Gente, tacaram fogo no cara e derrubaram uma casa inteira em cima dele. Como é que ele sobreviveu a isso? Como diabos ele sobreviveu a isso? E o último? Já tem data de estreia também, não tem? O Halloween Ends já tem data de estreia em 2021, tem não? Tem. Uhum. Tem. Então, já é oficial que vai ter os três. Sim. Em outubro, provavelmente, sim, né? É, essa mesma época, né? Mais uma vez, isso é o resultado de fazer uma coisa que dá certo e você vai fazer um planejamento gigantesco de um monte de coisa em cima desse negócio que deu certo. É a invocação do mal. Porque, na verdade... Não, e se a gente for parar pra pensar, o Halloween era pra ter encerrado em 1998 com o Halloween H20, que ele, apesar de não ser um filme excelente, mas trazia a Jamie Lee Curtis de volta e tinha um final muito bem resolvido. Porra, ela corta a cabeça do Michael Myers. Não tem o que você discutir disso aí. Não, vamos fazer. Ah, não, pra mim esse filme é horrível. Só tem dois Halloween. Primeiro e esse 2018. Só. Esquece os 200 melhor que tem no meio do caminho. Pra mim só tem esses dois. Ah, eu gosto do 2. E eu gosto do H20. Adoro o 2. É, o 2 foi meu primeiro filme de terror. Eu vou sempre tê-lo num lugar muito querido do meu coração. Ah lá, o valor sentimental. Ah, e agora, gente, o 4 e o 5 eu vi assim de boa, assim, nada demais, mas. Era legal ver o Michael Myers matando. Era sempre um bom passatempo. Uhum. Eu via muito na época de do Cine Trash, assim, que passava muito. Eu assistia, toda vez eu assistia. Mas hoje eu não sei se passa, mas o 1 e o 2 passam pra mim. O 1 e o 2 eu já revi assim recentemente. Pra mim os dois são muito bons. Sim. E o Convenção das Bruxas, hein, gente? Ai, não sei, veja, veja, ele tem tudo pra dar certo, porque é do Robert Zemeckis, ele tá com ele tá com a Anne Hathaway no lugar da Angelica Houston, mas eu acho o primeiro tão legal, eu não sei se isso vai dar certo. Eu amo! Ai, mas, exatamente, como é o Robert Zemeckis com a Anne Hathaway, eu me dou o luxo de criar uma boa expectativa. Eu só espero que não saia só no Disney Plus, vai pro cinema. Não vai ser. Eu sei, é porque eu fico pensando. Assim, não tem nada a ver o exemplo que eu vou dizer. Mas, por exemplo, eu fico pensando quando fizeram a sequência da Mary Poppins, com a Emily Blunt e tal, e que assim, tinha tudo pra dar certo. Você assiste o filme, você percebe que tem um cuidado muito grande na produção, tem um esforço muito grande, mas ele é um filme vazio, ele é um filme que assim, ele, tanto que ninguém fala, ninguém nem lembra que esse filme existe. É verdade. E eu não sei, eu tenho medo que aconteça isso, porque o Convenção das Bruxas, o original, ele é muito legal, ele é muito legal. E até hoje, assim, não sei se tem também essa coisa do valor sentimental de ter visto quando era moleque e tal. Ah, mas eu acho ele super, super engraçado, super bem resolvido. Então, assim, eu vou acabar vendo. Eu quero que ele dê certo, mas assim, não sei não se vai dar certo. É, altas chances. Ah, eu espero que dê também. E eu acho que vai pro cinema, sim. A princípio, estreia no dia 15 de outubro no cinema mesmo. Vai ser bem pro Halloween, assim, né? Tipo. Então, mas eu acho que é bem possível que essa data mude, porque é bem estúpido colocar no mesmo dia que o Halloween Kills, eu acho. Eu acho que são públicos diferentes. Mas são públicos diferentes, que eu falar. Mas que é um público mais infantil ali, adolescente, e um público adulto. Não sei. Mas a gente quer ver os dois, frustrar. Olha aí. Público old school. É isso mesmo. Lembre-se que tem o público, né? Ah, mas a gente vai ver os dois de qualquer jeito, então é isso. Vai. Mas sei lá, eu acho que Halloween certeza que não muda, porque, sei lá, eles já definiram a data desse e do próximo, né? É, tá muito mas certo. Mas o convenção, já. Acho que tem chances de mudar, sim. Pra, tipo, uma semana depois, acho que seria acho interessante. Acho que talvez eles joguem mais pra perto do Halloween mesmo. Uhum. Sabe? Acho que faria sentido. Mas, enfim. O que mais temos? Godzilla vs. Kong. Que é um não filme sei, que, olha, sei, sinceramente, eu acho que dificilmente até sai. Porque o último Godzilla não deu bom, tanto em crítica quanto em bilheteria. Foi bem abaixo do que eles estavam esperando. Diferente do... Porque, tipo, teve o Kong, né, a Ilha da Caveira, que deu certo. Foi uma surpresa positiva. Aí investiram mais pra fazer o segundo Godzilla, sendo que o primeiro, digamos, dessa nova leva... Já não havia ido tão bem, mas foi razoável. Aí investiram pra fazer o segundo, o Rei dos Monstros. Não deu bom. E realmente eu assisti bem fraquinho. Tudo que tem humano em cena é um. Eu devia ter estado só os bichos lá se matando. Esse é que é o problema dos Godzillas. Eles tentam criar um drama. A trama dos humanos, exatamente. Aí, não, gente, a galera quer ver os monstros quebrando pau. O Kong é isso. O Kong não tem. É os bichão quebrando pau ali, os humanos correndo de um lado pro outro igual doido. Agora, é engraçado, né? Esses projetos a longo prazo da Warner nunca dão certo, né? Eles não, sempre desandam. Não. E aí, o filme que ia sair mais cedo, né? O Godzilla vs. Kong acabou sendo adiado pra novembro. Mas, não saiu. Não sei mesmo qual vai ser o destino desse projeto aí, não. É um dos filmes que a gente olha que talvez não saia. Pelo menos não em 2020. É, não me surpreenderia também. Mas aí a gente vem pra um dos filmes que pode ser um dos melhores do ano, quiçá talvez o melhor. Que é a adaptação de Duna, que nunca teve uma adaptação que preste, já começa assim. E olha que teve o David Lynch tentando fazer uma adaptação. E cheio de problema, um monte de história maluca por trás. Mó zoação, e olha que eu gosto, mas é totalmente zoado o que aconteceu. Só que agora vem com o Denis Villeneuve, que dirigiu a continuação do Blade Runner, que eu acho assim um dos filmes da década. Então, eu tô expectativa assim. Energia lá em cima, gente. Energia lá em cima. O Villeneuve é bom, né, cara? Ele. Villeneuve é ele top. É ótimo. O pessoal fica falando, ah, tem um Timothée Chalamet, aquele. Já, parece que agora todo mundo quer fazer filme com esse menino. Mas eu acho que ele vai cair bem no papel, sim. Ele é um bom ator, mas a imagem dele tá ficando um pouco desgastada, realmente. Tá em filme demais. Mas tá. O garoto não para, gente. Ele vai poder se aposentar daqui a cinco, já, se duvidar. Interessante que o Duna teve uma... Houve uma pretensão do Jodorowsky fazer uma adaptação, tem até um documentário, né? Imagina, cara, o Duna sendo adaptado pelo Jodorowsky. Coisa maluca. Duna é um negócio difícil, né? As adaptações. Vamos dizer pra que agora finalmente venha. Pelo amor de Deus, Duna merece. Eu acho que agora vai. Agora vai. Vamos ver. É, bom, o que mais? E aí a gente tem alguns filmes que não tem data pra sair ainda, né? E eu tô bem interessada nesse I'm Thinking of Ending Things. Principalmente Kaufman, por causa da Toni Collette. Sim. Sim. Né? Sim, eu achei Charlie sinopse Kaufman. Legal, assim, tipo... Não sei, me instigou. É, pra quem não tá sabendo, a sinopse é: um desvio inesperado faz uma mulher que está tentando descobrir como terminar com o namorado repensar sua vida. Não diz muita coisa, né? Mas sei lá, interessou. Ao mesmo tempo, você pode pensar muita coisa do que tiver saído disso. Total. Isso aí é legal. E que mais? Mais alguma coisa? Do Charlie Kaufman, sempre podemos esperar alguma coisa bem inusitada. Uhum. E se o Colecionador de Ossos 3, você acha que vai dar bom? Acho que não. Não sei. Faz muito tempo já que saiu o 2. Eu sabia que tinha um 2. Pra... Tem. É super ignorado. Mega ignorado. Total. Eu até gosto do 1 e do 2, assim. Acho ok, mas... sei lá, acho que faz muito tempo, esse intervalo todo, todo mundo já meio que esqueceu, né? Isso. Já passou o tempo de sair o 3, assim. Não sei. E acho que isso, esse nem deve sair no cinema. Eu acho que sai direto pra on demand, assim. É, e realmente acontece isso às vezes, de você passar tanto tempo que perde o timing da coisa. É tipo aquele Olhos Famintos. Que teve um, teve o 2, aí ficaram anos falando 3, aí esfriou, ninguém lembrava mais. Sim. Aí saiu o 3, que é uma bomba. É. Ai, nem vale a pena, coisa gente. As pessoas precisam desencanar. Tempo. Mas como? Como é? Isso. Tem coisa que passa do tempo, não tem mais como. É igual você recebe uma mensagem no WhatsApp, aí você espera 2 dias e não respondeu ainda, não responde mais, gente. Acabou, entendeu? Já foi. Então, o cinema é o mesmo princípio. Passou um tempo, já era, sabe? Deixa esse negócio quieto. É, mas esse exemplo do Olhos Famintos que falou, nossa, eu não gosto nem de lembrar, porque não é só a questão, ah, passou do tempo. O filme é ruim, ele é muito... Pois é. Então, é foda. Mas é isso, né, gente? De filmes. É isso. Tá bom, já. Vamos aguardar, né? Vamos. Ah, eu não acho que 2020 vai ser superior a 2019, não, de filmes, ó. Mas vamos torcer. É. Não sei, acho que não também. É, bom, mas e quanto às séries? Vamos ver o que a gente pode esperar. É, a gente tem Outsider, que já estreou na HBO. Outsider é aquela do baseada no livro do Stephen King? Sim. Ok. É, Mundo Sombrio de Sabrina 3 já saiu agora na semana passada, né? E já tem a 4ª temporada confirmada. É, Hunters, que eu quero muito ver, é da Amazon. É produzida pelo Jordan Peele e tem o Al Pacino no elenco. Bem, é, a gente tem a Maldição da Residência Bly, que é a sequência da Residência Hill, mas é outra história, né? Uhum. É a 3ª temporada de Westworld, que quando o trailer começou eu não fazia ideia de que era Westworld. Ninguém fazia ideia. Pegou de surpresa. Pareceu os segundos finais lá. Eu fiquei muito bom. É, 2ª temporada de The Boys, 2ª de Love, Death and Robots. Nossa, várias segundas, né? Uhum. É, 2ª de Kingdom, quero muito. E ai, The Witcher 2, a 2ª de The Witcher. E aí, gente, quais são... O que vocês querem ver e o que vocês não querem? Olha, eu tô vivendo pro Hunters. É, eu tô sim pro Kindle. Gente. Quando o trailer do Hunters apareceu, eu me tremi todinho. Sério. Você tem o Al Pacino caçando nazista. Tu é doido, velho. Tudo que eu preciso nesse momento. É tudo que eu preciso nesse momento, sério. Me dá essa série, Jordan. Né? Olha na minha cara. Então... Sério, olha. Meu Deus. Essa série foi ruim, né? Agora que vocês falaram, interessei. O trailer é maravilhoso. Vou ver aqui. Nossa, o trailer é muito bom. A cena do piano no trailer, eu quero ver ela assim na minha TV de 55. Em looping, né? Eu tô em looping. Quando ela passar, eu vou voltar. Essa série. Não vai me decepcionar. Eu tô jogando todas as minhas fichas nela. Justo. Justíssimo. Tô numa expectativa boa pra Maldição da Residência Blay. Uhum. Não sei se eles deviam lançar com a Maldição da Residência, mas enfim. Pra fazer. Bom, eu acho que só o fato. Mas eu acho que só o fato de não ser uma sequência, uma segunda temporada que retoma os personagens da primeira, pelo menos eles mudam de residência, eu já acho que é um ponto positivo. No livro A Volta do Parafuso, né? Mais uma adaptação, né? Sim. Isso, é uma adaptação. E é o Flanagan, né, que vai estar à frente novamente. Que ele é um cara aí que a Netflix vai estar apostando pesado nele. Bastante. Ah, minha gente, eu tô afim muito do Love, Death, Robots 2, porque eu assisti a primeira temporada tão sem expectativa, e apesar de terem uns episódios bem bobos, mas eu achei alguns episódios bem interessantes. Então, e é curtinho, você assiste dois, para e depois retoma. Ah, eu tô afim da segunda temporada. Eu também, eu também. Uma série presa mesmo. Tem boas séries. Kingdom 2 também, expectativa. Ai, gente, Kingdom, sério, tô mal. Ainda mais como terminou a primeira, né? Pra maratonar, entendeu? É isso. Nossa, Kingdom, maratonei. E são 6 episódios de uma. Cara, Kingdom é muito bom. Ainda termina com aquele gancho. Caramba, ai, tá que doido. Ódio daquele gancho. Tô sensacional. Tô que nem a Lu, tô mal esperando pra saber como é que vai se resolver aqui. Mal. Quando acabou, a primeira foi, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ai, gente, agora, esperar um ano. Agora, pessoal, o que tá me surpreendendo é Outsider, tá? Vi 2 episódios já, provavelmente até sair o episódio eu já terei visto mais, mas a série ela tá muito boa, tá muito legal. Não, eu vou parar um momento depois pra ver. Tem muita gente falando realmente que tá bem bacana, mas eu ainda vou segurar. Não sei como que segurada. Ela vai se desenvolver, mas os 2 primeiros episódios são assim. Bem bons. Eu tô com uma boa expectativa também. O Westworld vai vir com o Aaron Paul, né? Agora, como o protagonista, né? Sim. E o novo trailer o único trailer que nós tivemos até agora foi aquela coisa. A gente começou a assistir, apareceu o Aaron Paul, apareceu uma cidade futurista, muito prata, muito neon, e quando a gente menos viu, Westworld, terceira temporada. Meu Deus, é isso! E eu gosto muito de Westworld, eu acho a primeira temporada fantástica. A segunda é muito boa, um pouco inferior, mas muito boa. E essa terceira, olha, expectativas, porque eu achava que podia encerrar na segunda. Não vi nem gancho ali, na moral. E aí os caras vêm e botam algo bem diferente. Eu não cheguei a ver a segunda ainda. É mas, legal. Eu quero ver mais porque pela expectativa da terceira do que qualquer outra coisa, assim. Aham. Tanto que o trailer da terceira temporada não tem... Talvez um elementozinho ali no final mostrou, né? Mas não tem uma dica, né? Zero do que foi o enredo louco da segunda temporada, que é muito louco, hein? Tá aí, mais um trailer que... Agora, não os deveriam dois, ser os trailers, né? Os dois sucessos de cada das duas plataformas de streaming mais assinadas aqui no Brasil, né? Nós tivemos The Boys, da Amazon, que foi disparado, fez um sucesso gigantesco no Brasil, essa série. Algum de vocês já assistiu The Boys? Não. Não. É uma história sobre heróis degenerados, mas bem degenerados. É baseado num quadrinho, assim, super pesado. E a série até economiza no nível de pesado, mas pegou muita gente aqui no Brasil. Imagina se não economizasse. O quadrinho é bem mais pesado, Ivo. E aí. É bem mais gráfico, inclusive. E aí a segunda tá confirmadíssima, provavelmente pro meio do ano. Eles já encerraram as filmagens, né? E The Witch da Netflix, que estreou em dezembro, e ainda assim entrou pro top 10 de séries originais da Netflix mais assistidas da plataforma. Então, Nossa. Eu assisti. Gostei, mas... Eu, inclusive, vou escrever a crítica pro Boca. Gostei, mas ela é uma série um tanto quanto boba. É uma série de fantasia bem, bem simples, até se a gente para pra analisar. Mas funciona. É uma série bacana. Só que foi um sucesso descontrolado. A Netflix, acho que... Eles até investiram bastante em marketing e tal. Então, as filmagens da segunda temporada estão confirmadas para março, se eu não me engano. E aí deve sair novamente em dezembro a segunda temporada. Ótimo. Eu vi bastante gente que gostou e bastante gente que não gostou, mas tava, tipo, nas redes sociais, assim, alta todo tempo, né? Independente Sim, de estarem falando exatamente. Bem ou mal. Uhum. Enfim. Tava na cara que ia sair uma segunda temporada. E temos. É isso, então. Agora... Só pra encerrar, assim, seu... A gente tem que lembrar que a Netflix, por exemplo, eles têm um costume que eu acho até bastante interessante de anunciar uma série faltando 2 meses pro lançamento dela. Então, uhum. a gente tá em janeiro, né? Então, a própria Netflix, o segundo semestre da HBO, eles realmente anunciam só depois, lá para abril, mais ou menos, que é que eles vão apresentar. Então, séries é difícil a gente falar agora, porque muita coisa vai saindo ao longo do ano. Não é que nem filme que tá muita coisa programada já. Não, vai vir muita coisa aí, tipo, quarta temporada de Stranger Things. Talvez, provavelmente, saia esse ano. Eu nem sei agora se sai esse ano. Não sei também. Não, eu acho que eles iam dar um intervalo. Isso, não. É, mas beleza, então. Uma foto que eles postaram que criou uma polêmica com 2020 no fundo. Tá rolando uma lenda urbana de que talvez saia esse ano. Eu acho até que sai, porque é um produto assim único deles, né? De escala global. Uhum. Então... É, pô, e essas crianças daqui a pouco tá adulto já, tem que lançar. Exatamente. Gente, e The Walking Dead, assim, que acho que ninguém. Ah, que não fala. Acaba, ah, né, minha gente? Esqueceu, né? Acho que o pessoal já desistiu, né, de The Walking Dead. Eu desisti de The Walking Dead, e olha que assim, eu tinha dito pra mim mesmo que eu iria assistir até a minha personagem morrer. Só que ela não morre, todo mundo morre, mas Carol tá lá, viva! Aí eu parei de ver, velho. Eu imagino que quando ela morrer, alguém vai me dizer, aí eu vou lá e assisto o episódio e pronto. Uhum. Eu acho que a única pessoa que ainda assiste The Walking Dead que eu conheço é o nosso chefe, Marcelo. É verdade. Ele que faz as críticas, né, das temporadas. Eu já desisti há muito porque tempo. Porque realmente acho que o pessoal desistiu, assim. Caiu muito, né, essa série. Também, né? Ai, gente, é que não. É sempre a mesma história, sabe? Não tem nenhuma novidade, assim. Até o protagonista já se foi, sabe? Tem quantos episódios cada temporada? Tem uns 26, 14, eu acho. 15. Não, é mais. Eu acho que ainda é naquele formato, né? Antigo, né? É, eles dividem ela, né? Elas lançam no final do ano e depois uma parte ou outra parte no início. Sim. É muito episódio, é muito. Muito lero-lero. Então, assim, acho que realmente foi-se The Walking Dead. E ainda tem aquela outra série, ainda vai sair, sei lá, 3 filmes, gente, chega. Nossa. É, vai sair um derivado, mais um derivado de The Walking Dead, né? Que já tinha Fear The Walking Dead. E vai sair um outro derivado ainda, esqueci o nome dela. Duvido. Também não lembro. Vai sair, duvido. Ah, eu acho capaz. Enfim. Do mundo sombrio de Sabrina, gente. Ninguém aí na expectativa, não? Não. Ah, não. Eu tô. Samuel. Eu comecei a primeira, não gostei, parei. Não tem um gato que fala. Ah, não curti, não. Eu acho que esse ano, essa temporada o gato vai ter mais uma participação maior. Mas ele vai falar? Se ele não falar, não interessa. O nome do gato, gente? É. Salém. Não, mas Salém tem que falar. Se ele não falar, não interessa. Gato, eu tenho uma gata aqui em casa. Eu queria Salém da série que passava na Globo, que Salém falava. Criaram uma explicação e tal pra quando os animais falam. Porque na série antiga, né, o Salém era um cara que foi aprisionado no corpo de um gato. Esse não. Esse Salém, ele é tipo um guardião da Sabrina e tal. Aí tem uma explicação pra quando eles falam. Aí eles meio que. Eu sinto que eles estão guardando esse. Como é que pode ser? Esse elemento, né? Esse momento pra quando acharem mais propício. Talvez na terceira, né? Mas. Virou uma salada, Sabrina. Só que é uma. Salada, uma farofa. Mas é uma farofa boa, é divertida. Então eu tô. Expectativa pra terceira temporada. E tá saindo assim que nem água, né? Pelo menos eu tenho a impressão de que foi uma muito atrás da outra, assim. Deu um intervalo muito grande. Não, se eu não me engano, a primeira temporada saiu em abril de 2018. Uhum. Aí a segunda saiu, acho que em março de 2019. E a terceira, realmente, eles já estão cada vez mais... né? Estão adiantando um pouquinho. Uhum. É, diminuindo as distâncias. Tipo, Elite vai sair em março. Mas isso é uma coisa da Netflix, né? Os produtos de sucesso que são simples de fazer, eles dão um jeito de trazer, né? E Sabrina, olha, um dos defeitos de Sabrina que eu acho é a falta de recursos, porque cenários meio ruinzinhos, umas caracterizações bobas, se tivesse mais um dinheirinho ali em Sabrina, ia ficar melhorzinho, ó. Dó. Bom, enfim, acho que acabamos as séries, né? Sim. É, eu queria pedir, então, pro Samuel falar do que a gente pode esperar dos games esse ano. Ah, esse é o meu momento monólogo. Mas eu vou tentar ser breve. Esse ano tem tudo para ser fantástico. Ele é o último ano dessa geração de consoles. Então, as empresas estão botando sangue para trazer os seus grandes lançamentos. A gente já começa em março com Doom Eternal, provavelmente vai ser o shooter do ano, né, que é o jogo de tiro. Tem gente que fica com raiva que eu escrevi a crítica de Doom no Boca do Inferno, e depois eu elegi Doom como o melhor jogo de 16 de terror. Quer dizer, Doom não é jogo de terror, Doom é um jogo de ação. Mas, gente, é um soldado no inferno atirando em demônios. Então, pra mim é o suficiente pra classificar. Então, Doom Eternal, sensacional, os trailers de gameplay, eu tô assim viciado esperando colocar as mãos nesse jogo. Em abril, nós temos o remake de Resident Evil 3, que tá vindo assim a galope, porque nós tivemos o remake de Resident Evil 2 no ano passado, que foi considerado um dos melhores jogos do... Só que eu tô um pouco nervoso com o Resident Evil 3, porque, primeiro, ele é um remake de um jogo muito bom, e tá sendo feito um tanto quanto às pressas. Então já estão dizendo algumas coisas, que, por exemplo, o primeiro Resident Evil 3 são de escolha de enredo. Estão dizendo que no remake vão retirar isso. Já não gostei. Só que ele vem com o Nemesis, que é um vilão icônico. Acho que até quem não joga videogame conhece o Nemesis do Resident Evil 3. Ele já teve no filme, o segundo filme da franquia, ele teve presente. E botou pra quebrar. Foi assim, ele é marcante. Em maio, nós vamos ter a continuação de um dos jogos mais aclamados da história, que é o The Last of Us 2. Era para ele sair um pouquinho mais cedo, mas a Naughty Dog, que é a produtora, acabou adiando. E a expectativa é gigantesca. Eu gosto muito do primeiro. E quando eu digo aclamado, não é pouco, não. Segundo jogo mais premiado da história, perde apenas pro The Witcher 3. E tem muita gente esperando, muita gente. Inclusive, é um jogo que não tinha necessariamente uma ideia de continuação. Eu brinco que esse jogo ele parece irreal, porque parece assim que ele é só um delírio. O que a gente vê nos trailers do The Last of Us 2, a gente nunca viu em outros jogos. É um nível de possibilidades em microsegundos que é surreal, nem parece coisa que é possível nessa geração. Então, a minha expectativa do The Last of Us 2, ela é muito técnica, mais até do que pela história, porque eu quero realmente saber como é que esse jogo funciona. E de jogos datados, a gente tem o Cyberpunk 2077, esperadíssimo. Já tem um bom tempo que esse jogo está em produção, acho que são 6, 7 anos. Ele é da mesma produtora do The Witcher 3, que é um dos jogos mais aclamados dessa geração, com chances de ser o melhor jogo do ano. Assim, tudo que a gente vê sobre esse jogo é grandioso. Cidade futurística em 2077, que você vai ter liberdade para fazer o que quiser. Então, é o jogo que eu tô mais esperando realmente. Sobre outros jogos, assim, que não estão com data confirmada, a gente tem o Remote Raid Broken Porcelain, o Little Nightmares 2, que eu gostei bastante desses dois jogos. O Remote Raid primeiro tem uma crítica lá na boca. Little Nightmares, eu terminei o primeiro agora. E o Elden Ring, que, interessantemente, é escrito pelo George Martin, que é o mesmo escritor do Game of Thrones. Ele está escrevendo o enredo desse jogo, que ele é produzido pela From Software, cujos jogos são famosos por serem muito difíceis. E aí há uma expectativa que Diablo 4 seja lançado esse ano, mas... Eu não acredito que será, não. Acho que vai demorar mais um bom tempo aí pra ser lançado. Esses são os principais destaques que eu trouxe. E fica a dica, gente. Jogue videogame, porque no mundo de hoje é um que distrai a gente legal, ó. A gente joga e se emerge lá dentro, se perde. A gente não é passivo, que nem nas séries, nos filmes. Não, a gente é ativo, a gente está no controle da situação. A gente gosta de estar no controle da situação. Então, essa é a minha dica. 2020 vai ser um ano excelente para jogos. Excelente. Não, não tem como esse ano ser ruim. Então, a minha expectativa é muito boa. Diga, Ivo. Eu ouvi falar hoje que tem um projeto em votação para reduzir os tributos sobre os consoles de videogames, né? Que tá para sair aí o... É verdade. O Play... Tá para sair o Play 5, né? no final do ano que vem, e o Xbox Series X. No final, mas todos são pro final desse ano, né? Esse projeto final é... Pro final desse ano. Por isso que eu digo que é o último ano dessa geração. Porque todos esses jogos que eu falei vão sair pra geração atual. A partir do ano que vem, as produtoras vão estar num Deus nos acuda para se adaptar entre a geração desse ano e a geração que vai ser lançada. Então, leva um tempinho de migração, né? Leva, geralmente é 2 até 3 anos. O PlayStation 4 demorou bastante para engatar em jogos. Hoje tá consolidadíssimo, mas ele demorou até um cadinho, eu considero. Sobre o projeto, eu acho que ele tem boa chance de dar certo e tal, mas a gente depende muito dos nossos parlamentares, então... Difícil, né? Isso por si só já é um freio. É a parte triste. Bom, mas acho que é isso então, gente. Vocês têm alguma consideração final? Não. Tudo de boa. Falamos bastante. Um dia de cada vez, né? Um lançamento de cada vez. E aí a gente vai, né? Sim. Acho que essa é a dica que vale pro... Então é isso, pessoal. Foi ótimo, primeiro episódio do ano. Caso a gente tenha esquecido de algum lançamento, Infernautas, deixem aqui nos comentários. Digam o que vocês esperam desses lançamentos que a gente citou aqui desse ano. De séries e games também. Comentem, compartilhem também. E quem puder ajudar o Boca aí falando no Diabo, a gente tem o nosso padrinho, então quem puder contribuir, a gente tem umas recompensas bem bacanas. E a gente agradece muito quem já ajuda esse projeto a continuar. E é isso aí, obrigada, gente, pela participação e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.